momento. Não paro nem perco um só momento pra ninguém ficar o relento no meu testamento. O meu pior inimigo sou eu, disso eu sei bem, mas você quer saber? Melhor amigo também. Corro do tédio, olho pro lado, eu mudo o mood, meu remédio controlado é ouvir o rap rude. O tempo passa, tem mais antes que depois. No princípio era o verbo Babylon by Goose volume 2. Muita hora nessa calma, senão o molho azeda. O orgulho precede a queda, vivendo na selva de pedra. Então eu quero um pulmão pra poder rir sem tossir. Irmão, eu peço pra já saúde pra prosseguir. Prioridade 1 é permanecer sobre são. Sobrevivência é a questão, muito mais do que opção. Para o mal triunfar, basta que os bons não façam nada. Essa vida terrestre é um teste, eu vou passar nessa parada. Interessa o que eu sei, não interessa o que eu acho. 24H duelo com as forças de baixo, fazendo a minha parte na obra de elevação. Me acostumei com a altitude ao tirar os pés do chão. O campo dos pensamentos é um campo de luta. Cada ideia é uma entidade, a parte louca disputa. Existem certas leis que o tempo todo operam, minhas rainhas e reis. Eis aqui o que esperam, o mundo é bem complicado para quem raciocina. Então amigo, pensa rápido, é uma benção ou é uma sina? Eu tô ouvindo também as palavras que eu mesmo digo, um exercício faz bem. Irmão do rei é o mendigo. Eu vou remando todo dia, dialogo com agora. Em minha própria companhia, não deixo o Gus ir embora. Aqui vai meu pergaminho entre felicidade e dor, seguindo o meu caminho de homem livre sem credor. Mais um garoto que vasculha o próprio esgoto. Não dá tempo de ficar cuidando da vida do outro, renascendo pro universo como ser humano ainda. No dia a dia, na correria, sabedoria é bem-vinda. A televisão ligada, amigo, é livro fechado. No rolê de skate suite, desenvolvo outro lado. Trago versos que transformam a paisagem, mas tá lá a Babilônia sempre mega bela e selvagem. O livre-arbítrio é a maior das facas de dois gumes. Focar bem no equilíbrio, então aumenta esse volume. As rimas são singulares para atingir no plural. Na terra inculta do egoísmo, vagabundo passa mal. Quero a vivência do velho e a energia do moço. Todo mundo tem um dia ruim, mas hoje tá osso. A saudade, esse é o sentimento mais latente. Assinado seu estranho vizinho da frente.